Jesus Cristo descerá. Aquele que é vaso já transborda na glória, no poder e na unção. O Espírito de Deus em movimento, os anjos vão entrando em ação, tomando a vida imortal, transformando com um toque sobrenatural ossos, carne, sangue, pele e coração. Quando em corpo glorioso Deus me transformar, nada nesse mundo me impedirá. Que morreu na cruz diante dos salvos, diante dos anjos, direi a Jesus: deixa te dizer que eu te amo, que há muito tempo sonho olhar dentro dos teus olhos e dizer te adoro. Deixa eu beijar o rosto santo de quem é enxugou o meu pranto na ternura de um sorriso, ver o paraíso. Deixa, Senhor, te falar como é grande o meu amor por ti. Deixa, Senhor, declarar para o céu quanto aquele que morreu na cruz e diante dos salvos.